Pilha de Gibis. E aí, jagunçada! Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Você já acessou o Arte Final hoje? Acesse lá www.artefinalhq.com.br. Lá tem todos os episódios do Pilha de Bis, do Omniverso e dos Sete Jagunços, além de reviews, artigos, matérias, colunas e muito mais. Estamos também em todas as redes sociais, @artefinalhq, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E estamos também no Spotify, no Deezer, no iTunes, no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços que você nos encontra por lá também. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Dãozinho. E aí, seus bagual. E Maurício Dantas. O que dizer depois de tão gaúcha saudação? Deixa eu mandar uma hora. Bom, vamos para mais uma edição do nosso Pilha de Gibis clássico, que vamos falar um pouquinho dos gibis que lemos ultimamente. Então vamos começar com você, Maurício Dantas. O que você andou lendo esses dias? Eu li parado, serve? Poxa! A Praça é Nossa está perdendo um excelente comediante. Amanhã diz que pode descolar a retina ali andando no carro. Rapaz, eu fiz uma descoberta, né? Que de vez em quando, bem de vez em quando, a gente sai do eixo Marvel DC, né? E eu fui dar uma olhada, não na Image, oh, surpresa, nem em mangá, o que é mais impressionante ainda. Fui dar uma olhada nos quadrinhos da Boom. A Boom Studios, que tem feito um trabalho muito legal. A gente já falou aqui de passagem, né, dos Power Rangers deles, que é uma adaptação muito bacana. Eles estão com algumas outras coisas de franquias e estão com um material atual mesmo, estão seguindo ali um caminho mais ou menos do que a Image tem feito, do que a IDW também tem feito. E alguns autores grandes, assim, mais conhecidos, estão indo pra lá, né? Recentemente saiu uma primeira edição já do título do Tom Taylor lá, que é o Seven Secrets. E eu li o primeiro volume do trabalho do Kieron Gillen lá, que é o Ancient Future, que é uma referência, né? O Altera e Futuro Rei, que é aquela coisa do rei Arthur, da lenda arturiana. Que se passa na Inglaterra, obviamente, mas nos dias de hoje se prevê uma volta ali de um rei Arthur, mas um rei Arthur bem mais escroto do que o que a gente imagina, e que ele vai, na verdade, salvar a Inglaterra para aqueles que ele acredita que são o povo daquele lugar, né? Que é dos bretões, na verdade, os bretões de onde vieram os britânicos, né? Então, pra ele, todo mundo que não for betão, que não tiver o sangue lá, ele é um rei meio zumbi e tudo mais, ele mata mesmo. A história tem a ver com muito menos com a Excalibur e muito mais com a lenda em si, a reencenação da lenda, né? A busca pelo Graal, o significado disso, algumas reinterpretações de algumas coisas, como a existência de um Merlin, de um Percival, de um Galahad, enfim, de vários elementos em volta, não só falando do rei Arthur e tudo mais. É bem bacana a história, a arte do Dan Moore, que tem feito umas coisas muito legais e tá fazendo muita capa pra Marvel, pra DC, principalmente pra DC recentemente, né, nessa Detective Comics de aniversário agora, a 1027, que é a milésima edição do Batman, né? Que a gente sabe que não é, mas nessa matemática maluca da Marvel, da DC, tá valendo. Ele desenhou uma história, fez uma capa alternativa também, e tem conseguido bastante espaço. Ele, na Boom mesmo, ele tava desenhando Power Rangers, tá fazendo algumas minis lá dos Power Rangers também. E o cara é muito bom, recomendo fortemente o Instagram dele, tem uma pegada bem dinâmica, assim. às vezes parece que você tá vendo storyboard já de um desenho, de um filme, de tão cinemático mesmo que é o teatro do cara. É um gibi bacana, fechou agora o primeiro arco, já tá no número 10, né? Meados do segundo arco lá. E o mais legal mesmo é que os personagens principais é um cara, um estudante de história, e sua avó. A avó é a estudiosa dessas coisas arturianas. E sem querer, sem ele saber, né, ela treinou o neto para aprender essas coisas todas. E ela tá meio que aposentada quando tem que voltar ativa, porque rola uma conspiração toda lá para trazer esse rei Arthur de volta, porque os tempos atuais não são legais nem nada. Mas o Gillen não deixa cair assim no clichê, não. Tem muita sacada legal. A ação é muito boa também. E eu empolguei com esse primeiro arco ali num tapa, assim. Tava esperando ser atendido no médico e li 4 edições das 6, cheguei em casa, tomei meu banho, afinal de contas, a gente precisa ainda, né? A pandemia não acabou, meus amigos. Então, me desinfetei todo, peguei meu tablet para terminar de ler o gibi, que é muito bom. É, repetindo, né? Falei rápido, é Onsen Future, do Kieron Gillen e o Damora, da Boom Studios. O Gillen, ele tem essas séries assim que tem umas premissas assim meio malucas, né? Que tem aquela The Wicked and the Divine, né? Que era a história de deuses reencarnando depois, a cada, se eu não me engano, a cada 80 anos, eles tinham 2 anos de vida, né? E aí eles são celebridades, né? Ele tinha essa série na, salvo engano, é na Image também, ou também não, né? Essa é na Image. E ele parece que ele gosta, né, dessa premissa meio que de lendas caminhando entre nós, com uma pegada diferente do que a gente esperaria desse tipo de persona, né, um negócio mais diferente. E pelo menos esse daí eu não li ainda, mas esse The Wicked and the Divine é bem legal mesmo, e tem essa pegada. A gente já falou um pouco de outra série dele, mais uma pela Image, que foi a Dai, né? A gente comentou do primeiro número, chegamos a falar aí pelas redes sociais também do final do primeiro arco e tudo, que é aquela de RPG dele. Inclusive deu certo, ele tá lançando o RPG do Gibi, né? Baseado naquele sistema todo que ele desenvolveu com o Gibi. E, assim, ele realmente tem umas ideias muito boas. Eu gosto do Gillen na Marvel, a galera critica muito ele, eu gosto ali da passagem dele no Loki, o Loquinho, né, que ele fez. E os Jovens Vingadores dele também com o McKelvey, que é o desenhista de Wicked and Divine, o cúmplice dele para vários projetos. É bem divertido. O Homem de Ferro dele, mais ou menos, X-Men é ok também. E, pô, eu gosto muito do cara, assim, eu gosto desses escritores britânicos que dão uma alopeada, saem desse padrãozinho de herói, assim, mesmo quando pegam herói fazem uma coisa diferente. Eu já falei algumas vezes, tem um outro inglês que precisa ser descoberto pelos americanos, né, as editoras americanas, que é o James Roberts, que escreveu Transformers, e é um cara, assim, bem fora da caixinha, sabe, não só pela habilidade dele com Transformers, mas a narrativa do cara é muito boa, já li alguns contos mesmo dele por aí na internet, tanto de Transformers quanto contos curtos que ele postava no Twitter. E tem que investir mais nesses ingleses malucos, assim, bicho. O canal é esse, né? Desde sempre os ingleses malucos salvando a indústria. É verdade. Eu vou pra gibi mais antigo, tanto quando foi publicado aqui como publicado originalmente. Eu li o terceiro volume da coleção X-Men Inferno, que a Panini lançou tem uns 2 anos, mais ou menos. E eu tô puto porque já é o terceiro volume e a saga Inferno ainda não começou, ou seja, chegou na metade das edições e nada de publicar ainda a série propriamente dita, né? E não são... Quem é que escreve o principal? É o Claremont. Ainda bem que você riu, né? Ó, nesses 3 primeiros volumes, eles publicaram histórias de X-Men, de X-Factor e de Novos Mutantes. Em X-Men é o Claremont, em X-Factor é a Louise Simonson, com o Walter Simonson desenhando. E em Novos Mutantes é a Louise Simonson também, com o Brett Blevins desenhando, né? E na série dos X-Men tem alguma coisa do Mark Silvestre, mas é principalmente o Rick Leonardi desenhando. Caras, não são volumes pequenos, né? Cada edição tem pelo menos umas 10 histórias, tem umas 3, 4 histórias de cada um desses títulos. Eu já cheguei na metade, foram 6 volumes, e até agora não começou a porra da saga Inferno. Só aparece, assim, como a gente já sabe mais ou menos o que se trata a saga, que a Madeline Pryor, né, se tornando a rainha dos duendes, tal, a Iliana perdendo o controle do limbo. Então, assim, é uma coisinha ou outra que é lançada em uma dessas, tipo, em cada volume tem 10 histórias, em dessas 10 histórias, em 3 tem lá um quadrinho ou uma página que faz referência ao que vai acontecer em Inferno, e mais nada. E, cara, tem uns plots, assim, bem batidos, ainda naquela época que os X-Men são dados como mortos, né, então eles não são detectados por nenhum tipo de aparelho eletrônico, não podem ser filmados, tal. Tem umas coisas interessantes ali, tem a primeira vez que eles vão lá em Genosha, que eles veem como funciona lá a ilha de Genosha, com escravizando os mutantes, tal. Tem, no caso do X-Factor, tem aquele plot do Fera tá ficando cada vez mais burro, que eles acabaram de pegar a nave do Apocalipse para virar o QG deles. E no Novos Mutantes é logo depois ali da morte do Cifra, né, que eu vou lembrar, isso eu já falei no Twitter e eu vou referendar aqui, é um personagem bucha, sempre foi um bucha, e agora um outro autor inventa alguma coisa para poder transformar ele em mais poderoso do que o que ele é. Às vezes é bem feito, como o que o Hickman fez em House of X e em Powers of Ten. Às vezes é muito bem feito, mas às vezes é uma forçação de barra danada, mas isso só acontece porque o personagem é um bucha. E ele tinha acabado de morrer e os Novos Mutantes estão lidando com aquilo, com o Magneto meio que voltando à personalidade vilanesca dele. É uma fase importante dos X-Men, mas, cara, eu acho que também é a essência das mega sagas da Marvel daquela época, que a gente falou recentemente no Atos de Vingança. Não tem uma série principal com as tainhas, né, em volta. É tudo basicamente uma grande tainha, né, porque não tem uma série principal, então eles colocam elementos em cada título, e isso é uma porcaria, porque você fica muito disperso. E é como eu falei, já teve lá, sei lá, 600 páginas, e dessas 600 páginas, se teve 10 páginas referendando a saga em si, é muito. Eu acho que envelheceu mal pra gente. A gente comentou isso também lá no Pilha de Atos, de Vingança. Envelheceu mal pra gente essa forma de contar a história. Funciona em boa parte. Acho que também tem um pouco a ver com nostalgia da gente em relação às histórias. Tem muita coisa que envelheceu, sim, bem. Não é nostalgia. Tem coisa que a gente, no meio desses volumes aí, tá lendo pela primeira vez e, porra, é bacana. Essa primeira passagem deles de Genosha mesmo saiu um tempo atrás no encadernado de programa de extermínio. Eu não tinha lido, eu comecei a ler X-Men no programa de extermínio mesmo, e meu primeiro contato com Genosha já foi aquele. Quando eu comprei esse encadernado da Panini, de alguns anos atrás, eu acho que ele é de 2014, 2012, por ali. Não, o de programa de extermínio, né? Que essa de X-Men Inferno é de 2 anos, é de 2012. Inclusive, foi bem complicadinha a publicação dessa de Inferno, vou falar disso depois. Mas assim, é uma história muito boa, eu gosto muito do Rick Leonardi, e a forma como eles mostram toda a cultura genoxana desenvolvida a partir do preconceito, sabe? Não deixa de ser uma metáfora para o apartheid, e de uma forma mais chocante, assim, né? Todos os mutantes lá são brancos. São pessoas que aparentam ser normais, são desumanizadas, vestem aquela roupa lá de látex, perdem até a dicção, né? Ou seja, são privadas da sua língua, da sua fala, do cabelo e tudo mais. Elas são uniformizadas ali para serem escravos, subservientes, perdem a força de vontade pelo processo de mutoides. Então, assim, é uma história muito boa. Não envelheceu mal, não, mas essa coisa, assim, dessa... mega evento sem um centro, pega muito, Marcos, porque por mais que a Marvel fosse mais organizada editorialmente naquela época do que é hoje, por exemplo, mas é muito gibi, é muita coisa saindo toda semana, não tinha como haver um conteúdo, assim como a gente viu discrepâncias, né, em Ato de Vingança, vai ter aí também. Eu comprei essa Inferno, não li ainda, confesso, mas foi difícil comprar, porque os preços oscilavam pra caramba, e é difícil de chegar aqui em Recife. Foi naquela época que tava tendo muita confusão de distribuição, de gibi e tudo mais. Teve uma, assim, eu comprei 1, 2, 3, 5, 6. A 4 eu tive que achar depois na internet. Eu falei com o tio da banca e ele conseguiu encomendar pra mim na distribuidora. Foi um caso desse. E consegui fechar, mas ainda não li, justamente por isso, porque toda vez que eu pego pra ler, tem essa porrada de história do Novo Mutantes, que é um saco. Novo Mutante dessa época aí. Manto e a Daga e o Quarteto Futuro apareceu logo deles lá na revista e eu perco o tesão completamente de ler. Não dá, não. Um material que eu já não gostava na época e hoje então, vixe, mais. Então eu tenho certeza que tem umas 3 edições de cada uma dessas na coleção dele. Na verdade, eu não consigo entender qual é o lance aí desses encadernados da X-Men da Panini. Tá saindo em ordem cronológica, tá saindo só sagas, é claro, eu sei que saiu claro, mas o Bill saiu tudo, não foi? Não sei qual foi a ordem que saiu, se saiu em ordem, mas eu acho que saiu tudo. Eu tô muito mais perdido nisso daí, como é que eles publicaram, foi em ordem cronológica, foi pelas sagas, como é que saiu isso daí? Ordem. foi por saga. Eles lançaram praticamente todas as. Eu acho que saiu quase tudo, assim, das principais sagas dos X-Men, né, Maurício? É. Saiu Massacre, saiu Era do Apocalipse, saiu Queda dos Mutantes, Inferno, Massacre de Mutantes, Atração Fatal, saiu quase tudo. Programa de Extermínio, saiu quase tudo. A única ausência marcante, assim, eu diria que é Canção do Carrasco, que é dessa época do Lobo, deu ali, e tem a história do vírus legado, e, enfim, toda aquela época ali que a gente lembra aqui do X-Men, este é um, né, foi quando a Abel lançou aquele encadernadinho bem grosso, depois teve o X-Men Extra 2 também, que foi o Atração Fatal, que já foi uma capa cartão em formatinho, coisa rara na época aqui. Eu acho que das grandes mesmo falta essa, e aí partir para as mais recentes, né? A Marvel americana está lançando essas sagas dos X-Men como X-Men Milestones. E aí cada encadernadinha é uma saga dessa. Apesar de a maioria das publicações nacionais aqui seguir o que saiu lá, como por exemplo o Gênesis Mutante, né, que é aquele comecinho ali, a minissérie X-Men 1, 2, 3, que tem as coisas do Jim Lee, a Massacre e Queda de Mutantes, a Marvel lançou lá e a Panini aqui só fez adaptar, traduzir, né? Esse Inferno é um caso sui generis, porque foi um projeto feito aqui no Brasil mesmo, né? O Marcos me lembrou bem o nome lá da editora, a Kael Pimentel, contou num dos Confins do Universo, que ela participou, que esse foi um projeto que, assim, ela apresentou quais seriam as edições de cada volume, como seria a coleção como um todo, e foi aprovado por aqui, provavelmente com a Itália também, e foi feito aqui. Então, mais uma vez, né, a gente já falou de vários casos que a Panini se escuda no mas foi assim que saiu nos Estados Unidos, a gente publica aqui como sai lá, não tem liberdade. Esse é mais um caso em que a coisa foi feita, aliás, esse é um caso que a coisa foi feita completamente à revelia do material americano, que tem muito menos coisa. Não estou dizendo que é ruim, sempre bom você ter coisa lá, mas não é pertinente à saga Inferno. Dá para você manter aí essa saga como saiu, por exemplo, o Atenção Fatal, que foi 3 volumes só. O Gênesis Mutante, que foram 2 volumes. Ou acho que o Queda dos Mutantes foram 3 volumes, não foi? E Massacre de Mutantes foi um volume só. Esse é grande, é bem grande. Valeu, as capas são muito boas. Mas são 6 volumes. Os 6 volumes, se você espremer Inferno mesmo, são 2 volumes e meio. Por aí, acho que você vai até agora, né, Marcos? Na saga. É, né? Não, eu tô... Vou entrar na segunda metade agora, que eu acho que é quando vai começar, pelo menos pelo que eu li ali, o que contém, como já tem essas edições de Manta e a Daga, de Quarteto Futuro, aí não tá danado que eles vão colocar Manta e a Daga e Quarteto Futuro, coisa que não tem nada a ver com a saga Inferno, né? Não tá danado. Spoiler. Sacanagem. E você, Dãozinho, o que, que você andou lendo? Eu peguei uma coletânea nacional publicada ano passado pela editora Draco. Eu sinceramente não lembro se saiu na CCXP, pelo menos eu não vi lá, mas também procurei, não sabia, então não cheguei a ver. Eu comprei esse ano na Amazon, um preço bom, tá? O preço dela acho que R$40, R$39, R$35, algo assim. Ela tem aquele mesmo esquema dessas coletâneas da Draco, se você já comprou uma, você sabe como é. Essa aqui, no caso, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, já tem 8 contos, né, com roteiristas e desenhistas, sempre tem uma dupla. Em média são umas 15 páginas, mais ou menos, por cada história, 15 a 20 e poucas páginas. E aí, nesse caso aqui, né, mais uma organizada pelo Rafael Fernandes, ele tem uma história também, ele escreve uma história, e aqui nesse caso a temática é faroeste. São histórias de faroeste, mas faroestes mais modernos, né, estilo Onde os Fracos Não Têm Vez, inclusive Onde os Fracos Não Têm Vez é citado no prefácio do gibi. E além disso, né, além dessa pegada de faroeste mais moderno, todas elas se passam no Brasil, com alguma coisa em relação ao Brasil, ou algo do tipo, sabe? Ou no interior do Brasil, ou aqui na parte mais de floresta, com indígenas, uma coisa mais urbana de capital, tipo São Paulo, Rio de Janeiro. Então, toda ela tem essa pegada bem nacional, com elementos nacionais, personagens nacionais, algo da cultura nacional, nessa pegada de faroeste moderno. Então, é bem variada a coletânea. E como sempre acontece nessas coletâneas da Draco, pelo menos na minha percepção, nas poucas que eu tenho algumas de terror e outras mais, tem umas histórias que são muito boas e algumas histórias que são bem fracas. Nesse caso aqui, as que são muito boas, é boa o desenho, é bom o desenho e a arte. Geralmente, a gente sempre até conversou em algumas pilhas para trás, às vezes a história é muito boa, mas a arte é um pouco fraca, então a arte é muito boa e a história é mais fraca. Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, sempre casou roteiro e arte. Ou muito bom, ou bem fraquinho, bem aquém. E aí, assim, pelo esse preço, eu recomendo vivamente, sabe? Um preço muito bom, edição muito boa, capa, cartão, assim, esse pantinho, todo em preto e branco, tá? Todo ele em preto e branco, um papel bom, sabe, lombadinha lá para quem gosta, bem feitinho, bem editado, tem sempre uma bibliografia do desenhista, do roteirista. Acho que vale a pena, para quem gosta dessa pegada de história nacional, sem ser aquela história nacional fanista, esse tipo de coisa, vale muito a pena. E nesse caso, sendo mais específico ainda, nesse caso aqui só tem um que a arte é muito, muito, muito ruim. Não é fraca não, é ruim mesmo, um negócio assim, que beira quase o vergonhoso. No resto, nos demais, a arte varia de entre muito boa a normal, aceitável. Só uma mesmo, que é realmente, você bater o olho, você vai ver que o negócio é meio, não chega nem a chamar de profissional, porque o negócio é bem fraco mesmo. E no roteiro, sabe, tem uns também que tem um pouco aquém, mas no geral, usam mesmo assim, só no final das oito histórias, o roteiro tá aceitável, vale muito a pena. A Draco, ela tem umas coletâneas, assim, dos mais variados temas, né? Tanto eles são mais focados em terror e ficção científica, mas agora mesmo eles estão lançando um encadernado com histórias de guerra, né? Que aí também tem algumas com pitadas de horror, com algumas com pitadas de místico e tal. Mas eu acho legal da Draco é que ela é uma editora que ela ficou especializada em lançar quadrinho nacional, né? E material próprio. Ela não licencia material estrangeiro, né? Não, tem uma ou outra edição que eles acabam publicando de material que o autor já tinha publicado independente, né? mas ela normalmente é uma editora que participa de todo o processo de criação, né? Ela tá lançando sempre ali pelo Catarse. Ela ultimamente ela sempre lançou muita coisa em evento, né? Esse ano não teve por conta da pandemia, mas ela é uma dessas editoras que tá sabendo usar bem o Catarse, né? Tem sempre coisa nova no Catarse da Draco. E para quem não conhece, a edição é muito boa, né? A história vale cada um, né? Cada um que se resolva dessa visão aqui geral. Das que eu tenho aqui de novo, essa Sangue no Olho é a que tem o melhor saldo positivo, assim, na qualidade geral, né? Nas outras tem, sinceramente, fica oscila muito, sabe? Muito bom e muito ruim, sabe? O negócio fica meio feio. Mas no caso da edição, a edição em si é muito boa, sabe? A edição redondinha, bonitinha, bem feitinha, sabe? Um negócio assim, vale muito a pena mesmo. Se bater o olho aí, eu comprei barato de novo. A 36, eu acho que eu comprei. Volta e me aparece em promoção. Então, vocês verem por aí, compre sem medo, que é um gibizinho nacional assim que vale a pena, sabe? De novo, sem esse negócio fanista, sabe? Forçando a barra demais, nada disso. Tá tudo ali inserido. E bem variado, sabe? Norte a sul do país tem lá a sua história para desenvolver com muito sangue, muita violência. Nossa, é violento mesmo, sabe? Nossa, não tem meio termo, não. Não, vai, e o link vai estar aí no post para quem quiser comprar. Aproveita e compra aí pelos nossos links, que já ajuda a gente a manter esse belo podcast no ar. Acho que é isso, né? Por hoje. Essas foram as nossas leituras do mês. Mais alguma coisa para acrescentar, Maurício Dantas? Não, só quero saber, cadê os mimos? Porque você disseram que recebia mimos aqui no podcast. Tem mais de um ano que eu tô aqui. Eu nunca recebi mimo. A gente vai falar de material só pagando, bicho. Poxa, mimo é a gente, tá galera. Tá vendo, Donzinho? Você tá recebendo alguma coisa e não tá dizendo pra gente? Na verdade, eu tô. Que pilantra. Mas olha! Manda pra nós. Eu recebo áudios de Vitor Azambuja todo santo dia. Fala, bah, bom dia! Ah, essa é a melhor forma de pagamento. Então é isso, com essa mensagem de amor de Dãozinho para Vitor Azambuja, o saudoso Vitor Azambuja, nós ficamos por aqui. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis, um grande abraço e tchau! Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.